Sepulcro vazio, Maria chorando, a pedra removida, um lençol de lino no jardim do silêncio, soluços e sovia, Maria. Do mestre pergunta ao jardineiro onde o puseram. Ele responde: Maria, não chores, viva estou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou.